Boa tarde, começou a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui até às 21 horas. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje da playlist, vão passar por cá nomes como Sétima Legião, The Police, Eric Clapton e muitos mais. Abrimos a sessão com Yo La Tengo e a música Home e passamos para The Wonder Stuff com Maybe e depois Quinta do Bill com a música No Silêncio do Teu Olhar. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. Sem Playlist com Miguel Bettencourt. De Quinta do Bill passamos para Sétima Legião. A música é Por Quem Não Esqueci, um clássico deste grupo português. Depois Joy Division com a música Love Will Tear Us Apart. We'll be right back. Love Will Tear Us Apart, dos Joy Division. Antes deles, passaram já por cá a 7ª Legião, 5ª do Bill, The Wonderstuff, e a abrir a sessão de hoje da playlist Yo La Tengo. Eu sou o Miguel Betancourt, estarei aqui até às 21 horas na Voz da Terceira. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul said. Then the loud sound, it seemed to bite, came back like a slow voice on a wave of bass. That weren't no DJ, that was Hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children boogie. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Tempuri. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. It's the same old thing as yesterday. Se só agora chegou à companhia do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Bittencourt, assino a playlist aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Ouvimos King of Pain, uma das músicas de The Police, e passamos para Dire Straits, Eric Clapton e John Lee Hooker, respectivamente, com as músicas Walk of Life, Lay Down Sally e One Bourbon, One Scotch, One Beer, por esta ordem.

Sábados, das 19 às 21h, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir a música Sailing to Philadelphia, de Mark Knopfler, neste caso com a participação de James Taylor. Na segunda hora, até às 21 horas, passaram por cá muitos mais nomes da música nacional e internacional, entre os quais Deusa, Sérgio Godinho, Joanesa, Police Woman e Estero. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a playlist e estarei na vossa companhia até às 21 horas. I am Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coaly tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois. Now hold your head up, Mason, see America lies there. Morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun, a new morning has begun. Another day will make it clear why your star should guide us here. Philadelphia, a world away from the coaly tide. Sailing to Philadelphia to draw the line.

bem-vindos à segunda hora da playlist. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, das 19 às 21 horas. Ouvimos a banda portuguesa Deusa com uma música com título homónimo. De resto, o próprio álbum também tem o nome de Deusa. E passamos para Linda Martini, Clã e Samuel Lúria, respectivamente com as músicas Amor Combate, Sinais, e no caso de Samuel Lúria, ele traz-nos uma versão muito interessante de Chamar a Música, um original de Sara Tavares. Eu quero estar lá quando tu tiveres de olhar para trás. Sempre quero ouvir aquilo que guardaste para dizer no fim. Eu não te posso dar aquilo que nunca tive de ti. mãos nos ombros, no meu cabelo, pois são gaivotas, pedem asilo. Brincam nos parques, crianças com os pais, nasceram grisalhas. A música primeiro. Playlist com Miguel Bettencourt. Abraçar-te apenas é chamar música. E é com música portuguesa que terminamos a primeira parte da segunda hora da playlist de hoje. Vamos terminar com Sérgio Godinho. Antes dele passou por cá já Samuel Uria, Clã, Linda Martini e Deusa. De Sérgio Godinho, vamos ouvir Grão da Mesma Mó. Não sei se estou a ver aqueles dias em que não acontece nada, a não ser o que aconteceu e não aconteceu. E do nada uma luz que se acende, não se sabe se vem de fora ou se vem de dentro. Apareceu. E dentro da porção da tua vida é ti, que cabo não trocar nenhum futuro pelo presente. Fazer face a face que se teve até ali, ausente, presente. Ela fazes a tanta fazer, fazes o que fazes, ou pões sementes a crescer. Precisas de água, terra também, ventos cruzados, o sol na chuva que os detém. Vivida a planta, refeita a casa, espaço em branco, tempo por escrever e abrir asa. E a linha funda na palma da mão, desenha o tempo então, desenha o tempo então. Mas há linhas d'água que cruzas sem sequer notares, e ora estás no deserto e talvez no oásis se olhares. E não há mal e não há bem que não te venha incomodar. Vale esse valor, é para vender ou comprar. Sois custas éticas agora, por favor, que tinham para escrever a tal receita para a dor. Vais ter que reciclar ou muito frio, muito quente, ausente, presente. Ela fazes há tanto a fazer, fazes o que fazes, pões sementes a crescer. E a linha funda na palma da mão, desenha o tempo então, desenha o tempo então. Um curto espaço de tempo, vais preenchê-lo com o frio da morte morrida, ou o calor da vida vivida. Não queres ser nem um exemplo, nem um mau exemplo por si só. Há dias em que é grão da mesma mó. E a senha já retirada, já tardia do doente. 10 lugares atrás e pouco a pouco à frente. Cada um falar-te das histórias da sua vida, feliz, dorida. Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. Fazes o que fazes, ou pões sementes a crescer. Precisas de água, terra também, ventos cruzados, o sol, a chuva que os detém. Vivida a planta, refeita a casa, espaço em branco, tempo de escrever e abrir asa. E a linha funda na palma da mão, desenha o tempo então, desenha o tempo então. E explicaram-te em botânica uma espécie que não muda, a flor do fatalismo. Está feito. E se até dá jeito a alterar só por hoje o amanhã, melhor é transfigurar o amanhã com tudo hoje. Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. E as palavras tornam-se esparsas. Assumes, fazes que disfarças. Escolhes paixões, ciúmes, tragédias e farsas. E faças o que faças, por vales e cumes. Encontras-te só. Grão a grão, acompanhado só. Grão da mesma mó. Grão da mesma mó. Grão da mesma mó. Thank you.

de Beth Gibbons, vamos ouvir uma composição do português Rodrigo Leão, Lonely Carousel, e depois Martina Topley Bird traz-nos a música Soul Food. These words, they mean nothing.